Alô? Fala, meu irmão Ferrugem, de boa? Não, estamos chegando já. Cinco minutinhos. Prepara aquele show, garotinho, que eu tô chegando. Ô, meu shopping garotinho!